Pensando na gente. Se ainda ontem a gente fez amor, se tava tudo bem e você me deixou, de pés e mãos atadas tô, porque foi embora. Me diz o que é que eu vou fazer agora. Boa, o coração não sente. Então me diz por que é que eu tô aqui no bar, bebendo e chorando, ciúme matando. Eu tô me acabando, pensando na gente. Se ainda ontem a gente fez amor,